Alguma vez te viram caminhar comigo? Sobre o teu peito sentias a minha falta. Tu mais sábio, mais prudente, com quem desde criança eu conversava. Sei que proteges os que te amam tanto quanto os que te odeiam. Hoje a minha voz já não te esconde, clama. As escrituras e as calúnias o testemunham. Desde quando briguei, sob os abedules, com um menino que venci. Quando socorri minha maior inimiga e suportei a sua traiçoeira retaliação, preparavas a minha consagração. Entregas como o mundo jamais faria, nos diziam as nuvens velozes de Manchester. Depois que caravelas portuguesas nos enalteceram de Porto até os teus pés. Que te odeio.